e vem álcool, vem beijo. Tomei um gelo de um esquema novo, e um amigo me chamou pro rolo. Mandou no zap foto de lataia, localização do posto. Quando eu vi, já tava com o copo na boca. O grau subindo, eu dando ideia numas doidas. Pra quem achou que ia me ver sofrimento, eu tô na noite, eu tô no movimento. Avisa quem não vale nada que hoje eu tô solteiro. Eu tô com o pé na bagaceira, o outro no piseiro. Vem alto, vem beijo. Avisa quem não vale nada que hoje eu tô solteiro. Vem alto, vem beijo. Eu tô com o pé na bagaceira, o outro no piseiro. Vem álcool, vem beijo. Sempre quando vem o álcool, vem beijo, vem o beijo. Quando eu vi, já tava com um copo na boca. O grau subindo, eu dando ideia numas dois. Pra quem achou que ia me ver no sofrimento, eu tô na noite, eu tô no movimento. Vem, vem. Avisa quem não vale nada que hoje eu tô solteiro. Eu tô com o pé na bagaceira, o outro no piseiro. Vem álcool, vem beijo. Avisa quem não vale nada que hoje eu tô solteiro. Vem álcool, vem beijo. Eu tô com o pé na bagaceira, o outro no piseiro. Vem álcool, vem beijo. Eu tô com o pé na bagaceira, o outro no piseiro.